casados com promessas em nossos corações. Purifiquemo-nos sem imundice, aperfeiçoando a santificação no temor do nosso Deus. Queremos te adorar, Deus que consola. Em ti eu confio, na dor e na luta te encontro, Senhor. Tristeza que traz arrependimento, tua alegria é a nossa salvação. Mesmo em tribulações não há descanso, mas a tua mão nos levanta do chão. Contigo tua alegria nos alcançou, nosso zelo e amor juntos em ti, Senhor. Deus que consola, em ti eu confio, na dor e na luta te encontro, Senhor. Tristeza que traz arrependimento, tua alegria é a nossa salvação. Oh, oh, que apologia o nosso coração, cuidado que brota em cada oração. Regozijo em ti, confiança total. Nosso amor por ti é sempre real. Deus que consola, em ti eu confio, na dor e na luta te encontro, Senhor. Tristeza que traz arrependimento, tua alegria é a nossa salvação.